Paz do Senhor, irmãos e irmãs, nós vamos continuar compartilhando a palavra do Senhor, hoje especificamente o Salmo 115, o único Deus verdadeiro que nós temos que louvar e adorar e de modo algum glorificar qualquer outra coisa ou pessoa, ou ídolo, ou imagem de escultura feita por mãos humanas, seja qual for o culto ou ídolo, isso contraria a vontade de Deus, mesmo que seja você para com você, essa idolatria contraria a vontade do Senhor. Nós vamos fazer como temos feito, porque eu creio no milagre. A própria leitura bíblica, ela é poderosa para operar um milagre na minha vida, na sua vida. Ela é apta para nos instruir, para nos edificar, para operar em nós tudo aquilo quanto desejamos e aquilo que nem sabemos que é importante para nós, mas a palavra sabe, Jesus sabe e ele é poderoso para realizar um milagre na minha vida e na sua vida. Tá bem? Crendo nesse milagre, crendo que você vai receber com fé essa leitura bíblica, esses pequenos apontamentos que nós fazemos, dados históricos e alguns outros elementos linguísticos, e crendo também numa palavra devocional que se baseia no Salmo 115, eu tenho certeza absoluta que você poderá experimentar agora mesmo uma operação de Deus, uma graça de Deus, um milagre do Senhor. Aleluia! Nós vamos começar, se o Salmo de ontem era menorzinho, hoje já é um salmo no padrão normal, e nós vamos começar pela leitura bíblica desses 18 versículos. Diz assim a palavra: não a nós, Senhor, nenhuma glória a nós, mas sim ao teu nome, por teu amor e por tua fidelidade. Por que questionam as nações? Onde está o seu Deus? Nosso Deus está nos céus. Tudo o que deseja, ele tem o poder para realizar. Os ídolos deles são prata e ouro, obras de mãos humanas. Têm boca, mas não são capazes de falar. Olhos, mas não podem ver. Têm ouvidos, mas não conseguem ouvir. Nariz, mas não possuem olfato. Suas mãos apalpam, seus pés não caminham, suas mãos não apalpam, seus pés não caminham, som nenhum emite sua garganta. Sejam como eles quem os fabrica e todos os que nele depositam a confiança. Confia no Senhor, ó Israel. Ele é o seu auxílio e o seu escudo. Confiai no Senhor, ó casa de Arão. Ele é o seu socorro e sua proteção. Vós que temeis o Senhor, confiai no Senhor. Ele é seu amparo e segurança. O Senhor lembra-se de nós. Ele nos abençoará. Derramará suas bênçãos sobre os israelitas. Abençoará seus sacerdotes. Ele abençoa os que temem ao Senhor, tanto pequenos quanto grandes. O Senhor vos multiplique bênçãos e mais bênçãos sobre vós e vossos filhos. Sede abençoados pelo Senhor que fez os céus e a terra. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu-a aos filhos de Adão. Não estão os mortos a louvar ao Senhor, nem os que descem à região do silêncio. Mas nós bendiremos o Senhor desde agora e para sempre. Aleluia, aleluia, aleluia, amém. Louvado seja o Senhor, irmão, irmã, como você viu, esse é um salmo que nos convida a adorar somente ao Senhor, Criador do céu e da terra, o eterno Deus. E é um salmo de condenação explícita à idolatria. Então, vamos fugir desse espírito de engano, desse demônio que tem levado muitas pessoas a acreditar em ídolos, imagens feitas por mãos humanas, que têm olhos, mas não veem, têm ouvidos, mas não ouvem, têm boca, mas não falam, têm mãos, mas não apalpam, têm pés, mas não andam, ou seja, têm nariz, mas não sentem, não têm olfato. Que nós adoremos somente ao Deus eterno. E que aqueles que os construíram, aqueles que construíram os ídolos, sejam como eles. Fiquem assim também. Todos os que depositam confiança nesses ídolos, sejam como eles. Que os seus olhos não vejam, seus ouvidos não ouçam, seu nariz não tem olfato e tudo mais, até que se convertam do seu mau caminho e possam se render ao único Deus verdadeiro, o Deus Criador do céu e da terra. Eu passo agora, antes da leitura das notas, a uma mensagem que o nosso irmão em Cristo, Everson, da cidade de Atibaia, sempre nos envia, tanto ele como o irmão Isaías, aqui da cidade, da nossa igreja. E eu, logo, na primeira oportunidade que tiver, vou colocar esses dois irmãos também como líderes do grupo, para que eles possam mandar suas postagens e você possa ser edificado por elas. Diz assim o Everson: temos momentos em nossas vidas que as lutas estão mais intensas. Então sabemos que precisamos orar, falarmos com Deus. Mas quando os joelhos tocam o chão, não conseguimos orar. Então podemos chorar para Deus. Podemos estarmos se sentindo sem forças, com uma dor intensa no coração, mas Deus está sempre do nosso lado, protegendo, cuidando, então não precisa se preocupar, apenas confiar. Seja forte e corajoso, não tenha medo, pois o Senhor nunca os abandonará. Ele nos desejou um bom dia, que o Senhor nos abençoe. E de fato tivemos um bom dia na presença do Senhor, tenho certeza que é a realidade da grande maioria de vocês. E se você não teve um bom dia, você poderá ter amanhã um bom dia. A partir de agora começa um novo dia, se estivéssemos no Oriente Médio, particularmente em Israel. Então, a partir de agora, você começa a ter uma graça especial de Deus, uma bênção maravilhosa da parte do Senhor, e você tenha ainda nessa noite, todo dia de amanhã até o final da tarde, um grande dia, um dia maravilhoso na presença do Senhor. Muito bem, passamos para as notas. Diz assim o texto: não a nós, Senhor, nenhuma glória a nós, mas sim ao teu nome, por amor da tua fidelidade. Essa é a primeira nota. Me lembro de uma canção, acho que é do Vencedores por Cristo, ou alguém da época ali, anos 70, 80, 90 do século passado, que dizia, entoava esse salmo e dizia: não a nós, Senhor, não a nós, Senhor, mas ao teu nome na glória, por amor da tua fidelidade. Aleluia. Não a nós, Senhor, não a nós, Senhor, mas ao teu nome na glória. A canção ainda vai no versículo 2, né? Porque perguntam as nações, onde está vosso Deus? E nós respondemos, nos céus está o nosso Deus, que é fonte de todas as bênçãos. Aleluia. Que a leitura bíblica e essa mensagem que o irmão mandou, um pedacinho, né? Duas, três frases dessa canção já comecem a edificar a sua vida e preparar o seu coração para tudo que Deus vai fazer. Muito bem. Salmo 115. A primeira nota está no versículo 1, e que fala sobre isso que cantamos agora. Não a nós, Senhor, não a nós, Senhor, mas ao teu nome na glória, por amor da tua fidelidade. Meus irmãos, minhas irmãs, as bênçãos divinas e o zelo de Deus para com o seu povo são decorrência da sua fidelidade, da aliança eterna. O Senhor é invisível, mas todo-poderoso, sensível, imutável. Os ídolos pagãos são bem visíveis, feitos em pedra, madeira ou metais, mas absolutamente desprovidos de poder real e comunicação, cabendo aos demônios e ao próprio ser humano emprestar-lhes qualquer sentido de manifestação ou sentido ou manifestação, porque eles não podem se manifestar, não são nada, e do nada, nada provém, diria um filósofo grego. Então, eles não podem fazer nada. Então, é o ser humano que empresta a sua voz, e também demônios utilizam esses ídolos para manter as pessoas escravizadas no engano da idolatria. O nome do Senhor é sempre indicado, uma indicação da presença divina de sua pessoa gloriosa. Aleluia. A segunda nota está logo embaixo. Por que questionam as nações? Onde está o seu Deus? Já que o nosso Deus é invisível, mas é real, é um Deus eterno, é um Deus imutável. E eles perguntam, porque eles olham e não percebem que nós estamos carregando nenhuma imagem de escultura, não estamos carregando nada que possa ser chamado de divindade. Então eles perguntam, onde está o seu Deus? E nós encontramos essa palavra. Sempre que os filhos de Deus são provados, ou a nação de Israel é submetida a castigos por meio dos fenômenos naturais, como nós vemos em Joel, no capítulo 2, no versículo 17. Aliás, logo estará sendo ministrado o segundo capítulo de Joel, assim que a missionária Vivian tiver condição, ela vai postar o capítulo 2. O primeiro já está postado no blog. Então vá lá, ouça, se você não ouviu, ouça. Os salmos até agora ministrados também estão postados já. Então passe o endereço do blog para alguém, ouça você e passe para outra pessoa dentro do Brasil, fora do Brasil, e você vai perceber milagres sendo operados. Então com o povo de Israel é assim. A sua aliança eterna com Deus. E nós também, que nos tornamos filhos de Abraão pela fé em Jesus Cristo, sempre que somos provados, ou submetidos a castigos por meio de fenômenos naturais, guerras, destruição de toda espécie, surgem os zombadores, pagãos, e querem desmerecer o Deus eterno. Mas eles não podem, como diz Salmo 79, versículo 10, Miqueias 7, versículo 10 também, Mateus 24. Eles perguntam, mas nós podemos responder mostrando os poderosos feitos do Senhor em nossas vidas, na nossa família, na igreja e por toda a humanidade, no cosmos inteiro, em todo o mundo, cosmos é mundo, e em todo o universo, tudo que está no universo manifesta a glória do Senhor. A Ele toda a honra e toda a adoração. A terceira nota, meu irmão, minha irmã, está lá no versículo 5, falando dos ídolos. Esse é um salmo claramente com a intenção de esclarecer você, de tirar uma venda dos seus olhos, para que você abandone a idolatria. Os ídolos têm olhos, mas não veem, têm boca, mas não falam. Eles não podem fazer nada por você. Eles não podem interceder por você. Eles têm boca, mas não são capazes de falar. Têm olhos, mas não podem ver, diz o versículo 5. E nós, então, diante disso que estamos reforçando contra a idolatria, podemos dizer, quando o povo de Israel é abençoado com vitórias e prosperidade, é Deus quem age. Quando é castigado ou chora, como nos disse o irmão Everson, o templo do Senhor é nivelado ao chão. É Deus quem executa o juízo, como nós vimos no Salmo 113, versículo 5. Nenhum outro Deus ou ídolo, nenhum outro Deus ou ídolo tem qualquer poder que se compare à vontade soberana do Senhor Yahvé, o nome de Deus em hebraico, tá bem? Na verdade, o nome é impronunciável, são quatro consoantes, mas quando foram acrescentadas vogais, para que o povo não perdesse por completo a pronúncia, então passamos do tetragrama, das quatro letras, do nome impronunciável de Deus, do Deus que se chama Eu Sou, passamos a chamá-lo então de Yahvé, ou Yahweh. Tá bem? Então, abandone toda a idolatria, abandone aquilo que está te enganando. Abandone todo o patuá, abandone tudo isso. Não estamos desrespeitando você de modo algum naquilo que você aprendeu, de modo algum. Ouça bem, você aprendeu assim, está fazendo assim. Mas ouvindo agora a palavra do Senhor, abandone isso e comece a adorar ao único que é digno de receber todo o louvor. O Deus eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Assim como com o povo de Israel, conosco também. Nós somos abençoados com vitórias, somos abençoados com a prosperidade, com o êxito, tanto material como espiritual. É Deus quem está agindo, é Deus quem está abrindo as portas. Se somos castigados e estamos chorando, muitas vezes o Senhor está pronto a, através do castigo, a moldar o nosso caráter. Se estamos chorando, Ele está pronto a nos consolar. E diz: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. No sermão da bem-aventurança, Mateus capítulo 5. E aí nós, o templo do Senhor é nivelado ao chão, nós somos o templo do Senhor hoje. E para sempre faremos parte desse tempo. Irmão, irmã, Deus é quem executa o juízo. Não há nenhum outro Deus, não há nenhum ídolo que tenha qualquer poder que se compare à vontade soberana do Senhor. Não há. Deixe isso para trás. Foi uma fase da sua vida? É assim que você aprendeu? Muito bem, mas não insista nisso, não permaneça nisso. Eu quero ter uma palavra específica porque eu me dirijo muito aos meus amigos, amigos mesmo com quem estudei filosofia, que são padres hoje, que são frades, e eu quero dizer, lembrá-los que no próprio catecismo da Igreja Católica não está dito que é para idolatrar, não. Vocês sabem melhor do que eu isso. O que está posto lá é que nós podemos venerar. Venerar significa dar honra. Agora, você não vai dar honra a uma imagem de escultura. Você vai dar honra a pessoa que está sendo lembrada, por exemplo, se é uma imagem que faz você lembrar de Paulo, de Pedro, de Estevão, de Tiago, de Maria, você pode no máximo respeitar, pode no máximo venerar, mas nunca idolatrar. Quando eu idolatro, Sérgio, vocês têm essa liberdade comigo e me chamam pelo meu nome. Você deixa de venerar e passa a idolatrar quando você coloca essa pessoa na condição de intercessor ou intercessora diante de Deus. Eles não são intercessores. O nosso advogado junto ao Pai é Jesus Cristo, o justo. O Espírito Santo também intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Nenhuma imagem de escultura pode interceder por você. E você também idolatra quando coloca alguma imagem, mesmo se você é de um outro credo, que não os católicos romanos, quando você atribui divindade a essas imagens. Não, você não pode atribuir divindade, de modo algum, porque eles não são deuses. Há um texto na Bíblia muito forte, que vocês depois podem ler, está lá em Jeremias, o texto diz que eles são como um espantalho no pepinal, no meio da plantação, lá de pepinos, eles são como um espantalho, as aves vêm, mas eles não podem fazer nada, rigorosamente nada. Então, por isso eu os conclamo agora, meus amigos freis, meus amigos padres, companheiros de estudo, companheiros de reflexão, eu digo, vão até o limite, até do que o próprio texto da vossa orientação lhes concede. Venerem, reconheçam, respeitem, reconheçam que essa pessoa teve uma história importante, reconheça que essa história foi marcada por feitos de Deus, mas dê toda a honra e dê toda a glória ao Senhor. Eu estava falando agora diretamente com os meus amigos da filosofia, mas eu quero falar com todo você, com todos vocês que são aqui da nossa cidade, com todos vocês que são do Brasil, das nações. Nós não podemos idolatrar nenhuma imagem de escultura. Nenhuma imagem de escultura, nem devemos fabricá-las. O melhor é isso que Deus espera, que nós nem fabriquemos. Por quê, pastor? Aí você que ainda não tem tanta amizade, me pergunta, porque primeiro você não vai ouvir nenhuma intercessão da parte deles diante de Deus, porque eles não podem. Eles estão dormindo, descansando, aguardando o dia da ressurreição. Segundo, porque além de descumprir o mandamento, você está sendo enganado. Há um espírito de engano por trás disso. Traduza, pastor. Muitas vezes, vou falar de um outro credo, tá bem? Que não é do catolicismo, vou falar de um outro credo. Ah, mas eu procurei tal divindade. E aquela divindade falou comigo. Não, não, se você ouviu alguma coisa, não foi Deus quem falou, nem nenhum enviado de Deus. Ou se você entendeu em uma mensagem que alguém fez, alguma coisa, não foi de Deus. O demônio é enganador, ele pode usar até a sua boa fé. Pode não, ele usa a sua boa fé. Na medida em que você lembra de pessoas que foram importantes, até na sua trajetória, se você tem origem budista, tem origem hinduísta, eles podem usar e usam a sua boa fé para dizer a você que essas pessoas que estão. Como eu ia dizendo, ele usa a sua boa fé para que você acredite que essa fala que você pensa ter ouvido de Deus veio realmente dele, mas não veio. Só pode vir ou de você mesmo lendo alguma orientação doutrinária do seu credo, seja budista, seja hinduísta, seja espírita, kardecista, com todo o meu respeito a toda pessoa. E até os ateus que estão me ouvindo, temos que viver uma sociedade. Deus é assim, ele não obriga ninguém a nada, a fazer, nem a vontade dele. Mas ele vai usar a sua boa fé. Ou você mesmo vai ler um livro. Por exemplo, se é um livro espírita, foi uma psicografia. Chico Xavier psicografou, e essa pessoa era minha parente. Ele falou tudo que o meu parente ou minha parente diria. Meu querido, ou é você mesmo que está se autossugestionando. Para acreditar, você precisa acreditar e acaba acreditando que foi aquele que psicografou um autor ou um elo entre você e Deus, e não foi. Ou é você mesmo, ou é o próprio líder que acaba também acreditando nisso e espalhando essa doutrina, essa ideia. Alguns, não estou dizendo todos, alguns podem ter até má fé. Não é o caso de Chico Xavier, que, por exemplo, dá uma lição de moral em milhares de pessoas, em milhares de cristãos, porque viveu, humildemente. Mas o fato dele viver humildemente não o transforma em alguém que possa trazer uma mensagem de um morto para você. Então, esse líder não trouxe, não veio de Deus essa palavra. Então, ou pode ser você, ou pode ser do líder dessa crença, a qual você faz parte, ou pode ser, agora é duro de ouvir, mas eu tenho que lhe dizer. Ou pode ser até o enganador. Quem é o enganador, pastor? O enganador é o maligno. O maligno, ele é enganador. E ele não vai enganá-lo falando assim: olha, saia daqui agora da reunião, vá ali na cidade, e destrua toda a cidade. Ele não vai fazer isso. Ele vai falar de mensagens de paz, de amor, de tolerância e coisas assim que são bonitas, e você vai acabar acreditando nessas coisas. Deus não faz isso. Deus não fala assim. Deus falou através da Sagrada Escritura, e a Sagrada Escritura revela a palavra de Deus na sua inteireza, revela o Filho de Deus, a saber, Jesus Cristo, a segunda pessoa da Trindade, que se fez ser humano, plenamente Deus, se tornou plenamente ser humano e revelou para todas as épocas, diferente do que alguns hereges cristãos estão dizendo aí, que a mensagem é obsoleta, a mensagem da Bíblia é obsoleta, ultrapassada, tá bem? Isso é mentira, outra mentira do diabo, olha, no meio dos cristãos, no meio dos evangélicos, que aliás estão uma salada terrível, mal temperada, horrível essa salada do que está acontecendo no Brasil com os evangélicos. Então, primeiro eu faço autocrítica aqui com os evangélicos. Depois eu dei um alerta para os meus amigos católicos romanos. E depois eu dou um alerta para outras denominações. Deus fala através da sua santa palavra. E toda a palavra, do Gênesis até o Apocalipse, revela, toda a palavra revela o dizer de Deus, o querer de Deus para o ser humano. Tá bem? Só e exclusivamente através dele. Ele é o caminho para você receber a mensagem. Ele é a verdade, ele é a mensagem verdadeira. Ele é a vida. Só ele pode trazer vida para você. Por isso, então, eu quero, nesse dia, aproveitar, no final desse Shabat, né, desse sábado, quero aproveitar para dizer a você, abandone toda a idolatria e abandone toda a falsa crença de que ou você tem acesso direto aos mortos, ou o seu líder tem acesso, e esse morto está falando em nome de Deus, ou então uma imagem de escultura está fazendo esse papel, ou você, ou o líder, ou até o maligno, o inimigo do ser humano que quer roubar, matar e destruir, é quem está fazendo isso. Pastor, é fácil para o senhor fazer isso agora, falar isso? Não é fácil. Sabe por que não é fácil? Porque quando a gente aprende a amar as pessoas, a gente sabe que milhares de pessoas nasceram, volto para o Extremo Oriente, e foram educadas, onde nós estamos entrando, tá? Já entramos, aliás, né? E elas foram, nasceram, cresceram e foram orientadas segundo esses padrões. E uma coisa que nós não podemos fazer, nós cristãos, é desrespeitar de modo algum as pessoas, ainda que nós saibamos que elas estão equivocadas do ponto de vista de falar com Deus. O que torna duro é ter que dizer, como um pai tem que dizer para um filho, olha, não, não. Pai, eu posso pôr a mão na tomada? Você vai dizer, não, não pode. Você vai tomar um choque. Pai, posso fazer isso? Mãe, posso fazer aquilo? Não. Seu pai, sua mãe, seus avós vão dizer não. Então isso, às vezes, é doloroso para quem está falando. Por outro lado, é uma grande alegria. É doloroso pelo dizer não, olha, não, você não está no caminho certo. Mas, ao mesmo tempo que é doloroso, é de uma grande alegria, porque você está agora, eu tenho certeza absoluta, eu não tenho dúvida nenhuma, que agora mesmo alguém vai ouvir e vai dizer, eu nunca tinha sido esclarecido que eu mesmo podia me autossugestionar, ou então o líder da minha crença, não por má vontade, necessariamente, a maioria são pessoas de bem, ou então até o maligno, isso sim eu não tinha pensado, pastor, eu não tinha pensado nisso, mas então eu estou te avisando, porque a Bíblia condena, e se ela condena e diz que é o maligno, é porque é o maligno. Então abandone essa prática, em nome de Jesus, tá bem? Eu me considero agora feliz. No primeiro momento dói, porque a gente tem que falar com pessoas que a gente ama, que foram educadas, e às vezes a mudança de uma orientação educacional não é tão fácil, às vezes é difícil, mas é preciso falar para que você seja salvo. Entenda, nenhuma imagem, nenhuma fotografia, nenhuma imagem de escultura, nenhuma escultura feita na pedra, nenhum elemento da natureza tem o poder para falar em nome de Deus. Não. A natureza pode, no máximo, manifestar a glória de Deus que criou o universo, mas não é um ídolo. Porque os ídolos são assim, eles têm boca, mas não falam, eles têm olhos, mas não veem, eles têm ouvidos, mas não ouvem, eles têm nariz, mas não possuem olfato. Então, hoje eu sei que hoje tem gente, pessoa querida, ou conhecida ou não minha, mas querida de Deus, amada por Deus, que vai dizer: opa, chegou. Até aqui eu fui com esse processo, que eu acreditava estar correto, mas a partir de agora não. Eu não vou seguir fazendo aquilo que Deus mandou, não fazer. Aquilo que Deus disse que era pecado, eu não vou pecar. Eu não vou, incorrer num erro, mesmo que os pais me tenham ensinado, os avós, porque os pais erram também, os avós também erram. Então, eu não vou seguir errando. Só Deus, só Jesus é o caminho, só Jesus é a verdade, só Jesus é a vida. E ninguém vai ao Pai senão por Ele, ninguém vai aos céus senão por Ele. E ninguém vai morar eternamente com Ele, a menos que ouça a Sua palavra, obedeça, se arrependa do que fez até agora. Como é que eu faço isso, pastor? Eu quero que o Senhor me diga de modo mais prático. Olha, querido, arrependimento é uma mudança de posicionamento, uma mudança de pensamento, tá bom? Você vinha pensando de uma maneira, há uma palavra grega para isso. Você vinha mudando, você vinha tendo um tipo de pensamento, de posicionamento, tá bem? Até que Deus falou ao seu coração, e Ele está falando agora, quando você ouvir. E quando você ouvir essa palavra, ou estiver ouvindo agora, você vai mudar o seu posicionamento. O texto diz assim: não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos, transforme a sua própria vida, pela renovação do vosso entendimento. Então você vai começar a entender de modo diferente. Ah, pastor, agora eu entendi. Agora eu compreendi. Então eu vou entender de modo diferente? Isso, você vai entender de modo diferente. Não se conforme com o que a maioria faz. Não importa se é maioria. Não se conforme com esse século, mas transforme-se pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Está lá em Romanos capítulo 12, esse texto que eu estou dizendo para você, tá bem? E a palavra grega, ela é muito explícita. Ela diz assim: metanoia, mudança de mente. Noia, você lembra, né? Até os que usam drogas são chamados aos noias aí, né? E meta é essa transformação, essa mudança, lançar para fora, porque não é só mudança também, o pessoal usa meta só como mudança, não é só mudança, não, no conceito grego. É lance para fora esse entendimento equivocado que você trazia consigo e adote um novo entendimento. Mas por quê? Porque o senhor vai me propor uma religião? Não, não, não, não. É só para que você possa andar com Deus, falar com Deus, viver com Deus. E o único que pode fazer isso por você é Jesus Cristo. Só Jesus Cristo. Então você tem que passar por uma transformação de mente, uma mudança de valores, uma jogar fora coisas que estavam equivocadas, colocar para fora uma mudança de mente, uma mudança de valor, para que você possa experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, tá bem? Então, volto a dizer aos meus queridos fratelos franciscanos, em especial, principais amigos, mas padres também. Um grande abraço ao Padre Sebastião, na Paróquia Central de São Paulo, na Catedral ali da Sé. Meu grande abraço pelo nosso companheirismo, pela nossa história juntos. Coisa linda, mas eu tenho certeza que para você, padre, para o senhor, né? Mas entre nós, né? Para o senhor, padre, e para vocês, meus queridos fratelos, isso não é difícil, nem vai ser difícil, porque vocês já querem a verdade. Só vão fazer uma alteração. E lembrem, a própria Igreja Católica, que nasce, né? Lá atrás. Quem nasce, a igreja, que passa a ser chamada católica, antes até de Constantino, a cada 50 anos, a cada 100 anos, em geral, se reúne, pelo menos uma vez por século, se reúne e, num concílio, muitas vezes faz alterações de coisas que estavam equivocadas. Vocês sabem disso e podem. Vocês dão aula sobre isso. Vocês dão aula sobre isso. Eu sou só um espectador aqui. Então, isso é uma coisa que deverá acontecer para que os irmãos amados católicos possam entrar no céu e viver eternamente. Vocês vão ter que fazer essa mudança de valor, essa transformação de mente. No máximo venerar. E de preferência não precisa venerar levando fotografia de ninguém, não. Eu respeito meu pai, minha mãe, os tenho em honra, outras pessoas que eu poderia mencionar para vocês, mas não fico carregando a foto deles. E nem fico falando com a foto deles. E nem fico falando com uma reprodução imagética deles. Não preciso disso. Nem com relação a eles, nem com relação a outros familiares, nem com relação a pastores queridos que me formaram, né? Discipuladores e pastores queridos que me formaram, pastora que me formou, né? Outros cristãos, não é preciso levar nada. A imagem da história da vida deles na sua vida está gravada para sempre no seu interior, no seu coração. Você não precisa levar. Isso não pode se transformar num amuleto, né? Como diria as religiões afro-americanas ou afro-brasileiras, você não precisa de um patuá, né? Você não precisa disso. Os judeus também não precisam pegar lá e também fazer as repetições, como eles andam com. Me fugiu o nome agora, mas vocês estão lembrando, né? Eles andam e vão orando, né? Pondo a mão em uma das circunferências pequenininhas e fazem oração, fazem a declaração. Os islâmicos não precisam, ninguém precisa. Isso está gravado no coração. Então eu tenho certeza que Deus não me mandou abrir essa Bíblia hoje à toa. Ele me mandou porque está havendo uma correção. E essa correção, Deus usa a prova para nos corrigir. Nós somos provados para sermos corrigidos. Quando somos castigados, é para correção. Então eu ia dizendo, é Deus quem age na sua vida. Quando você é castigado, ou chora, ou é para castigo, perdão, ou é para correção, ou o seu choro é para quebrantamento. Porque é Deus quem executa e quem executará finalmente o juízo. Não há nenhum outro Deus ou ídolo que tenha qualquer poder que se compare à vontade soberana do Senhor. O grande eu sou, o Yahweh. Tá bem? A quarta nota, eu já estou feliz porque eu sei que o Espírito Santo não precisa de longas homilias. Daí vem o nome homilética, né? Que os teólogos sabem. O Espírito Santo não precisa. Ele precisa só da leitura bíblica e ele precisa, às vezes, de uma palavra de esclarecimento a mais e ele faz a operação. Às vezes. É, nem tem a palavra mais, só a leitura bíblica é suficiente. Mas eu estou endossando para todos que conheço, porque sei que vocês, nós confiamos uns nos outros, não no que tange a nos salvarmos, mas nós sabemos que estamos entre pessoas que se gostam. Então, e para outros aqui da cidade, e para outros do Brasil e das nações, você sabe que o amor de Deus entra no nosso coração. E a gente passa a gostar mesmo à distância, orando, desejando que a pessoa saia do engano, diria São Francisco, né? E são vem de santo, ou seja, separado para Deus, separado do pecado para Deus. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Então não é preciso mais do que isso. Eu vou repetir essa palavra de São Francisco para dizer: onde houver erro, onde houver engano, que eu leve a verdade. E o que eu estou trazendo para você é Jesus. Jesus é a verdade. Bom, vamos para a quinta nota. A quinta nota está lá no versículo 10. Confiai no Senhor, ó casa de Arão. Arão foi um líder importante na história de Israel, irmão de Moisés. E fundamental no processo de saída do Egito, de travessia do deserto, o primeiro sumo sacerdote na casa de Israel. Por isso, essa referência. Confiai no Senhor, ó casa de Arão, que vocês também são descendentes dele. Os levitas, em particular, Arão dá sequência à história dos levitas, né? Os levitas são descendentes de Levi, filho de Israel, de Jacó, que passou a se chamar Israel. Então, Arão tem um papel importantíssimo na história, os levitas um papel importantíssimo. E aqui a palavra diz: confiai no Senhor, ó casa de Arão, ó casa de levitas, ó reino e sacerdócio para Deus, confie só no Senhor. Ele é o seu socorro. Veja, você não precisa da foto, você não precisa de uma imagem de escultura. Olha quem é o seu socorro. Ele, o Senhor, é o seu socorro. Ele é a sua proteção. Pastor, mas eu estava levando o Salmo 91. Não era nenhuma imagem de nenhum apóstolo da igreja primitiva. Não era nada disso. Era só o Salmo 91. Não precisa, querido. Não precisa levar como se fosse um amuleto. Ah, eu vou abrir a Bíblia na minha casa, na sala, sempre no Salmo 91, e vou levar o Salmo 91. Não precisa. Porque Deus é a sua proteção. É claro que você pode ler o Salmo 91 um milhão de vezes, mas não o faça como se isso fosse também um amuleto de sorte. Uma proteção para casa só pelo salmo estar aberto ali. Você não precisa de nada disso. Você não precisa de intermediários para ter comunhão com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Glória a Deus. Então, a quinta nota vai dizer assim: algumas versões usam a expressão sacerdotes. Eu disse para você antes de ler até, em vez de casa de Arão. Então, em alguns documentos, em vez de casa de Arão, documentos antigos, em vez de casa de Arão está escrito sacerdotes. Confiai no Senhor, ó casa de sacerdotes. Tá bem? Os manuscritos em hebraico se referem aos descendentes do primeiro sumo sacerdote responsáveis por todas as obrigações sacerdotais. Mas, pelo motivo que eu expliquei, mais semântico e menos etimológico, não precisa falar Arão, pode-se falar confie no Senhor, ó casa, ou poderia ser ó reino e sacerdócio do Senhor. Ó casa de reino e sacerdócio, ó casa de reis e sacerdotes, para Deus. Por que confie nele? Porque ele é o seu socorro, ele é a sua proteção, ele é o meu socorro, ele é a minha proteção. Ele é o nosso socorro, ele é a nossa proteção. Logo abaixo, é a mesma oração, foi dividido aqui mais uma vez por vírgulas, por causa da tradução para o português, mas não é o melhor. Veja bem, confiai no Senhor, ó casa de sacerdotes, ó casa de Arão, ele é o seu socorro e sua proteção. Ponto. Vós, vírgula, que temeis o Senhor, agora estou indo para o português, tá bom? Para o nosso vernáculo. Vós, vírgula, que temeis ao Senhor, vírgula, antes do verbo aí, confiai no Senhor. Confiai no Senhor. É para confiar só no Senhor. E aí vem uma exclamação, um chamado a você dar ênfase. Confie no Senhor. Ele é o seu amparo. Pastor, eu estava até agora procurando, na verdade, não era idolatrar. Eu estava procurando sempre estar amparado por Deus. Ótimo! Maravilha! Então eu quero lhe dizer, Deus é o seu amparo. Pastor, eu estava procurando alguém para psicografar para mim, porque eu queria uma segurança de que meu familiar vai para o céu. Meu querido, a sua segurança é Deus. E se ele vai para o céu ou não, isso depende da história que ele teve, já teve, enquanto viveu. Se ele aceitou a luz, que é Cristo Jesus, ele será salvo. Se ele não aceitou, infelizmente, não há mais nada que você possa fazer, porque ele já está condenado eternamente. Tá bem? Então, quem é o nosso socorro e proteção? Deus. Quem é o nosso amparo e segurança? Deus. Perceba, é uma linha só de raciocínio. Versículo 10 e 11. Nosso socorro, nossa proteção, nosso amparo, nossa segurança. Essa já é a nota de número 6. As repetições poéticas seguem uma convenção litúrgica. Isso é parte da poesia e da métrica. Agora, esqueçam todo o assunto que eu falei, abram um parêntese. Esqueçam a questão da idolatria. Só para você entender um pouco mais de como é a poesia hebraica. A poesia hebraica, diferente da nossa, a nossa, em geral, é acompanhada por versos que têm uma rima. Tá bem? Versos que têm uma rima. Ou na primeira e terceira oração, ou na primeira e quarta, ou na segunda e terceira. Aí tem vários nomes para tudo isso. Mas acompanhada por palavras que têm o mesmo tipo de terminação. Essa é a métrica da nossa poesia, que eu não tenho agora tempo para... E literalmente é tempo, porque essa é uma parte que eu amo demais na língua portuguesa e em linguística, tá bem? Mas a métrica e a poesia hebraica não é tanto pela terminação das palavras e não é tanto pela organização da ideia entre a primeira e a segunda linha, a primeira e a terceira linha, a primeira e a quarta linha, a segunda e a terceira, a segunda e a quarta. Não, não é por aí. É pelo mesmo conteúdo. Pastor, explica melhor para mim que eu não entendi. Como que eu vou saber quando um texto é mais poético e é menos prosa? Quando é mais poesia e menos prosa? Para não falar prosaico, né? Quando que é mais poesia e quando que é mais prosa? É poesia quando o conteúdo da ideia é repetido com terminação semelhante ou não. Agora eu vou falar mais devagar. Quando o conteúdo de Deus ser o socorro e proteção, amparo e segurança estão postos em sequência, esse é um dos modos preferidos mais tradicionais da poesia hebraica, quando o conteúdo se repete. E às vezes esse conteúdo se repete com um padrão de grandeza superior na segunda parte. Também acontece isso. Ele é socorro, ele é proteção, ele é amparo e olha só, ele é segurança. Então, isso é característica da poesia hebraica. Bem, as repetições poéticas seguem, portanto, uma convenção litúrgica e enfatizam o convite para confiarmos. Por isso a repetição poética, para nós confiarmos plenamente no Senhor e jamais temermos ou alimentarmos superstições. Não alimente superstição ou qualquer tipo de adoração a ídolo. Não idolatre de forma alguma. Não idolatre nem com fotografia, nem com imagem de escultura, nem com escultura de pedra, nem com qualquer outra coisa. Não idolatre. E hoje eu não vou falar de outras idolatrias. Por exemplo, eu sempre toco na idolatria do eu, na idolatria das coisas, mas hoje não vou tocar, vou ficar estrito senso, vou ficar no campo da idolatria como ela é mais conhecida mesmo. Ou seja, não ponha a sua expectativa de socorro em nada e em ninguém a não ser no Senhor. Expectativa de proteção só no Senhor. Expectativa de amparo só no Senhor. Expectativa e segurança. Expectativa e certeza de segurança só no Senhor, tá bem? Não busque nenhuma adoração a ídolos. Salmo 96, Salmo 118, Salmo 35. Finalizando, nenhuma descendência genética ou ordenação sacerdotal, como diz no verso 9, no verso 10, é suficiente para que uma pessoa venha pertencer ao grupo dos que verdadeiramente temem ao Senhor. Falando numa linguagem mais fácil, não é porque é filho de pastor que vai ser uma bênção. O avô foi uma bênção, era pastor, o pai foi uma bênção, era pastor, não é por isso que, por você ser neto e filho de pastor, você será uma bênção, só se você temer ao Senhor. Ah, meu pai era músico na igreja, então eu também serei. Não necessariamente. Você só será um instrumentista adorador, que Deus se agrada, se você temer ao Senhor e não tiver nenhum ídolo no seu coração. E assim você pode aplicar todos os ministérios, tá bem? Para a gente colocar fim à superstição. Ah, o fim à adoração. Pastor, o senhor acha que só com essa mensagem nós vamos colocar fim? É claro que eu não acho. É claro que eu não acho. É claro que nós temos que orar permanentemente para que a idolatria acabe no Brasil, acabe em todos os lugares do mundo, não prevaleça em nenhum lugar do mundo. Muita oração, mas também muita palavra do Senhor. Então, se hoje nós tocarmos em um coração, ótimo. E se tocarmos em dois, melhor. E se tocarmos em 10, melhor ainda. Agora, guarde, não é o fato de você ser descendente de alguém, a descendência genética, ou, no caso, uma descendência de ordenação sacerdotal, se alguém era da tribo de Levi, não necessariamente era uma bênção. Quer um exemplo? Os filhos de Eli. Quer um outro exemplo? Os filhos de Samuel. Então, não é só o fato de ser descendente de alguém que te transforma num homem de Deus, numa mulher de Deus. Isso não é suficiente para que uma pessoa venha pertencer ao grupo dos que verdadeiramente temem ao Senhor. João capítulo 4, 24, primeiro livro de Reis 8, 41 a 43. Esdras, capítulo 6, versículo 21, Neemias, capítulo 10, versículo 28. E a última citação, Última nota está no versículo 16. Os céus são os céus do Senhor. Olha aí, hein? Na antiguidade eles adoravam muitos deuses que eles diziam estavam lá nos céus. Tem tanto na teologia de muitos povos ali do Oriente Próximo, o Oriente Médio, próximo à Mesopotâmia, tá bem? Desde os sumérios, que você estudou na sétima, oitava série, hoje seria sétimo, oitavo ano do ensino fundamental, né? Então, os céus não pertencem a nenhuma divindade, a nenhuma entidade, não pertencem a mais ninguém a não ser ao Senhor. Os céus são os céus do Senhor. Olha, quando o texto diz os céus são os céus do Senhor, é porque pertencem a Ele. O céu pertence ao Senhor. Mas a terra ele deu aos filhos de Adão. Então, ele deu, por enquanto, a terra para nós, humanidade, até que o Senhor Jesus volte. Porque quando o Senhor Jesus voltar, então nós vamos habitar no novo céu e na nova terra. Pastor, poderá ser numa outra dimensão? Talvez. A Bíblia não explicita isso. Poderá ser essa mesmo? É mais provável. Há mais indicações bíblicas de que seja aqui mesmo. Tudo aqui mesmo. Só que os nossos olhos vão enxergar o que eles não estão enxergando agora. Eles vão enxergar o céu de modo diferenciado e vão enxergar a terra de modo diferenciado. Isso está lá em Coríntios. Hoje vocês enxergam como um espelho de bronze polido, mas um dia vocês vão enxergar face a face. Então é mais provável que seja dentro daquilo que nós hoje conhecemos parcialmente e que nós vamos passar a conhecer plenamente. Isso no caso desse céu que nós temos acima das nossas cabeças, e o céu como lugar onde Deus está, e também no que diz respeito à terra, essa terra que nós conhecemos aqui, né, de esfera material, mas que não toca nesse momento aqui em todos os céus e em toda a terra que há no universo. Aqui vale a pena abrir um outro parêntese. Nós vamos ter uma eternidade para com Deus. Eternidade e eternidade e eternidade. Não tem fim. E nós certamente vamos fazer muitos... tem algum versículo para respaldar? Não tem versículo explícito para respaldar. Mas veja, como nós conheceremos como somos conhecidos, nós certamente poderemos vir a conhecer muito do que Deus criou ao longo de todo o universo. Ao longo de todo o universo, outras dimensões temporais, outras dimensões materiais, outras dimensões celestiais, nós poderemos fazer um turismo espetacular, maravilhoso. Turismo é uma metáfora, irmão e minha irmã, é uma forma, né, uma alegoria aqui, uma forma mais de brincadeira com você, tá bom? Para a gente transformar esse momento num momento bem gostoso. Nós teremos muito a conhecer. A única coisa que eu quero para fechar o parêntese é pelo amor dos meus pudolzinhos, né? Já que eu não tenho filhinhos humanos, só filhos na fé. Esses estão na frente, né? Mas por amor dos meus pudolzinhos, não me fale mais. Não fale mais. Não mi já é característica de italiano, né? De descendente de italiano. Pronome pessoal e por tudo quanto é lado. Mas não fale mais de universos. Eu estou com uma astrofísica aqui no grupo que ministra para nós. E E eu conheço outros físicos, até familiares, maravilha. Mas não me fale de outros universos. Isso é uma contradição de termo e é uma contradição de conceito. Não pode haver outros universos. Porque a palavra universa, universo, como nós conhecemos, já pressupõe a absoluta inteireza. Então, se há outras dimensões temporais, estão dentro da mesma criação universal de Deus. Se há outras dimensões espaciais, elas estão dentro da mesma dimensão criacional de Deus. Elas são diferentes entre si, mas elas pertencem a uma coisa chamada de universo. E não universos. Quando a gente ouve gente letrada que escreve livros falando sobre a descoberta de outros universos, e você estudou minimamente algumas línguas, você é perigoso, viu? Cuidado ao ouvir isso. Você pode ter um infarto no miocárdio na hora. É fulminante, e é fulminante, esse não tem jeito, não tem socorro. Você pode ter um infarto no miocárdio, porque é impossível, simplesmente etimologicamente, impossível, e semanticamente é pior ainda. É impossível. Tudo o que há de dimensões temporais, espaciais, celestiais, materiais, tudo que houver de diferença entre aquilo que Deus fez nos mais diversos planetas ou galáxias, ou o que nós viermos a conhecer, constituem uma coisa. E essa única coisa tem um nome, um nome. E o nome dessa coisa é universo. É como dizer assim: ah, eu vou chupar uma laranja. Laranja não é banana. É laranja, não é banana. Ah, mas essa banana aqui, bem que parece uma laranja, então eu vou chamar agora de bananas. Não, não, pode parecer, mas é laranja. Laranja é laranja. Banana é banana. Tomate é tomate. E assim por diante, tá bom? É nosso papel. Eu fecho o parêntese. Porque eu quero que cada vez mais os cristãos do mundo inteiro, e mesmo você que ainda não é cristão, mas poderá vir a ser, tenham um conhecimento básico ampliado a cada dia. Número um. Número dois. Se você nunca vier a ser cristão, também eu confesso que o meu desejo de que o seu conhecimento geral se amplie a cada dia também me motiva. É claro que o que mais me interessa é que você seja salvo e viva toda essa dimensão e toda a diversidade dimensional. Olha só que beleza! Toda a diversidade dimensional, você viva isso eternamente. Para viver eternamente, precisa aceitar Jesus como Senhor e Salvador e ponto. Sem aceitar Jesus como caminho, verdade e vida, você não vai conhecer toda essa perspectiva dimensional, essa diversidade dimensional. Só aceitando Jesus como Senhor e Salvador. Então, esse é o maior interesse. Mas há um interesse secundário também. Mesmo que você não conheça, pelo menos aprenda a conceituar melhor as coisas. E para isso, eu lembro de um professor de hebraico que tive. Ele sempre dizia: leiam, leiam, leiam, leiam, leiam. Irmãos, nós temos que ler. Ler. Nós estamos numa sociedade muito líquida, como tem escrito os autores, né? Muito rápida. E eu não quero abrir outra chave aqui. E de menor profundidade na leitura, fecho parênteses, Então, por causa disso, as pessoas vão conhecendo umas milhões de informações, mas elas vão se apropriando dos conteúdos cada vez menos. Então, para que você não caia nisso, eu espero que o seu conhecimento geral se amplie também. Porque o conhecimento procede de Deus. Isso pode levá-lo também, não no caminho mais direto da reta doutrina da ortodoxia, será um caminho bem heterodoxo, mas o conhecimento, por tanto conhecer, conhecer, conhecer, você poderá um dia, né, esbarrar na verdade, nas orlas das vestes de Jesus, e esbarrando na orla das vestes de Jesus, né, você poderá adquirir esse conhecimento que liberta. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Qual é o conhecimento que liberta? Jesus. O conhecimento geral pode ajudar nisso. A sabedoria, a busca da sapiência, pode ajudar nisso. A você não, estou dizendo que ajuda no caminho ortodoxo, da reta doutrina. Mas estou dizendo que a ampliação do seu conhecimento e conteúdo, e a ampliação da sua busca de sapiência pode fazer com que você esbarre na orla das vestes de Jesus. Essa, pelo menos, é a minha expectativa. Até porque ele conhece os corações. E ele sabe que alguém que foi criado numa outra civilização, vamos dizer, no Oriente Extremo, tá bom? Lá no Oriente Extremo, onde estamos tendo um grande avivamento contra a ordem do Estado do Partido Político Comunista Chinês, nós estamos tendo um número de cristãos crescendo absurdamente. Só não podemos dar mais nenhum dado sobre isso, senão eles vão e matam todo mundo. Na Coreia do Norte, nós estamos crescendo. Só que nós não podemos falar mais nada sobre isso, porque há todo um esconderijo, há todo uma situação em que o Estado nem desconfia, nem pode desconfiar. A gente até que está infiltrada nos partidos comunistas, e perante os partidos se comportam ao máximo possível dentro daquilo que eles consideram como legalidade, para que possam continuar evangelizando. Então, mas voltando, se você foi criado em alguns ambientes onde você não teve a oportunidade de um processo de evangelização mais fluente, eu sei que às vezes é mais complicado em algumas situações. Por isso acredito que Deus, que conhece corações e que diz que alguns publicanos e prostitutas poderão preceder a muitos de nós na entrada do reino, ele saberá avaliar o coração dessas pessoas. Eu não estou defendendo, quero dizer isso para nenhum fariseu vim me perturbar. Eu não estou dizendo que há outro caminho. Não. O único caminho que a Bíblia diz é Jesus Cristo. Única verdade é Jesus Cristo. Única vida é Jesus Cristo. Única segurança que nós temos é socorro, confiança, socorro, proteção, amparo e segurança estão no Senhor Jesus Cristo. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Ele. Ponto. Essa é a verdade. E ponto. Indiscutível. E intransferível. Mas houve situações na história de Jesus, na história de Jesus, um romano que demonstrou mais fé do que se viu em toda Israel. E Deus fez uma cura lá. A mulher que tocou nas vestes de Jesus, a Sirofenícia, que veio pedir por um milagre. Então, há situações em que aparentemente parece que Deus, na sua infinita sabedoria, irá avaliar não só o cumprimento de tudo aquilo que nós temos que anunciar, ponto, mas também ele vai avaliar corações, porque às vezes a pessoa não teve 1% da chance que eu tive e que você teve. Não teve 0,5%, não teve 0,1%. E Deus é que é o Senhor. Quem vai salvar é Deus. Vamos deixar essa tarefa para ele. Muito bem. Agora cabe o encerramento. Depois dessas notas, eu estou muito feliz hoje. Primeiro por estar falando com amigos que eu não consigo falar toda hora, freis e padres. Segundo por estar falando com outras pessoas aqui da cidade que poderão nos procurar. Nós estamos aqui na Assembleia de Deus Galileia. Não é para você vir para minha denominação, não, viu? Mas se quiser encontrar, bater um papo, você não precisa vir. Tem outras igrejas maiores, mais bem estruturadas, mais antigas, igrejas espetaculares. Então não é para você vir para a minha igreja. Mas, pastor, eu quero conversar um pouco sobre um assunto X ou Y ou Z. Tá bom, nós estamos vindo da praça. Quando chega na igreja, em frente à igreja metodista, tem a farmácia. E se você seguir a rua em direção, segue a rua da farmácia em direção ao colégio, a nossa igreja está ali. Tá bom? Aí, de repente, a gente conversa, conversa, conversa, proseia, e você vai para a sua denominação depois, e eu também para a minha, cada um com um amor maior pelo outro, um carinho maior, um conhecimento maior, ou então até, quem sabe você já vá, não vai ficar conosco, mas vai ter uma decisão por Jesus Cristo e você poderá perguntar para mim, pastor, o que que o senhor recomenda de igrejas? Aí eu vou poder te dar umas cinco, pelo menos, que eu conheço mais já, nesses 3 anos aqui, umas cinco que eu tenho segurança para indicar. E prometo a você que eu não vou colocar nessas cinco a nossa. Não. Nós somos um avanço missionário. Uma igreja séria, que se propõe a ser séria, mas um pequeno avanço missionário ainda. Há igrejas onde você vai poder desfrutar, umas cinco igrejas que você vai poder desfrutar de coisas assim, extraordinárias. Extraordinárias. Tá bem? Então, fica essa palavra. Eu estou muito feliz por tudo isso. Pelos parênteses que nós fizemos, pelo destaque contra qualquer tipo de idolatria, hoje mais especificamente as de imagem, de escultura, de pedra, de psicografia, que seria já mais consulta aos mortos, né? Necromancia, coisas assim, parênteses assim, parênteses para explicar o sentido de palavras, e uma breve exposição, e também, além de tudo isso, o compartilhar da Bíblia, compartilhar de notas sobre o período antigo lá de Israel, do povo de Deus até hoje. E, para finalizar agora, eu leio o que escrevi no livro Salmos, tá bom? Confiemos no Senhor. Minha proposição. Minha palavra pastoral para encerrar nossa devocional. Esse salmo fala sobre a glória do Senhor, a vaidade dos ímpios, a idolatria e é uma exortação à confiança em Deus. Percebeu a primeira oração? Aqui eu já sintetizo a ideia da palavra. Dessa mini, mini, mini, micro homilia. Esse salmo fala sobre a glória do Senhor, você pode pôr ponto número um, sobre a vaidade dos ímpios, que às vezes querem acreditar que eles podem sozinhos ouvir Deus ou falar sobre Deus sem a devida mediação que a Bíblia apresenta, e a vaidade daqueles que não querem saber de Deus também, número 2. Número 3, tocamos na questão da idolatria hoje. No máximo venerar, no máximo respeitar. E não precisa levar nada na carteira para lembrar do pai, da mãe, do irmão, da irmã, uma pessoa que você ama. Pode pôr número 3. E uma quarta, uma exortação à confiança em Deus. A micro-homilia vai nessa direção. Na verdade, irmão, irmã, o Senhor não divide a glória com ninguém. Ele nos faz coparticipantes de sua alegria. Isso sim. Ele nos faz coparticipantes do seu reino. Aleluia. Do seu sacerdócio. Por amor da sua benignidade e por amor da sua verdade, não é mérito nosso, não, também. Embora não seja o tema do Salmo, mas não vem de nós para que ninguém se glorie. As nações indagam, está lá no verso 2: onde está o nosso Deus? Onde está o Deus de vocês? E nós respondemos: o nosso Deus está no céu e faz tudo como lhe apraz. Enquanto os ídolos e as imagens de escultura feita pelos homens têm boca, mas não são capazes de emitir um só som, têm olhos, mas não veem, têm ouvidos, mas não ouvem, têm nariz, mas não têm olfato, não cheiram, têm mãos, mas não apalpam, têm pés, mas não andam, o nosso Deus é auxílio e escudo em todo tempo, glória a Deus, o Deus eterno, Criador de todas as coisas, Criador do céu e da terra, é auxílio e escudo em todo tempo, como dizia o Everson na abertura. Não é num dia que ele é teu auxílio, não. Nem 10 dias, nem 100 dias. Ah, mas um dia eu fechei o Salmo 91 lá na sala e parece que teve um problema. Não, não foi porque fechou o Salmo, não. Não foi. Você se distanciou de Deus ou aconteceu alguma situação imprevista. Mas se você tiver a Deus como Senhor, o nosso Deus é auxílio e escudo em todo o tempo. Filhos do Senhor, confiemos naquele que nos protege. Aos que temem ao Senhor, reconhecendo sua santidade, confiemos no seu auxílio, confiemos na sua proteção, descansemos na certeza de que Ele se lembra de nós e nos abençoa. Aleluia! O Senhor é Deus que abençoa tanto grandes como pequenos. Olha que bonito isso. Ele abençoa grandes e pequenos. E aumenta cada vez mais a bênção sobre a sua vida e sobre a sua casa. Ô, glória! Saber que Deus tá desejoso de abençoar mais sua vida e sobre sua casa, hein? Também, se quiser conversar sobre isso, vai ser joia. Você que é aqui da nossa cidade, em Entre Folhas, ou Vargem Alegre, quiser vir aqui bater um papo. Deus está pronto a abençoar você, sua vida cada vez mais, sua casa cada vez mais. Ele só vai dizer para você o que está impedindo a bênção. Pode ser que a idolatria esteja impedindo dele te abençoar mais. Portanto, andemos diante dele. Mantenhamos uma postura de fidelidade à sua palavra. No princípio era a palavra. A palavra estava com Deus. A palavra era Deus. E nós vimos a sua glória como a do unigênito do Pai. A palavra é Jesus. Andemos diante dele, mantenhamos uma postura de fidelidade a sua palavra, ou fidelidade a Jesus, e adoremos ao seu nome. Ele é digno de adoração, meu irmão, minha irmã, porque fez os céus dos céus. Olha aí, os céus que estão acima dos céus, que nós visualizamos, né? Paulo foi até o terceiro céu. Eu tive a graça e hoje quero contar. Missionária Vivian sempre me diz, eu evito porque nem sempre é oportuno. Mas o Espírito do Senhor me deu a graça de, ou numa visão, ou num arrebatamento, de estar lá, além desse céu que nós olhamos para cima aqui, de estar no lugar da presença da glória de Deus, e ser ministrado pelo Senhor, e ser ministrado pelos anjos do Senhor. Ele, o nosso Deus é digno de adoração porque fez os céus dos céus. E eu tive essa graça 3 vezes. E recebi 2 visitas aqui, nas casas onde moro, onde já morei. 2 visitas celestiais. Pareciam tão reais e tão tangíveis. Parecia que eu poderia tocar. Claro que não poderia, nem queria. Não é isso. Mas Deus visitou. Ele visita os seus servos. Ele está pronto a visitar. Ele é digno de adoração, meu irmão, minha irmã, porque fez os céus dos céus e permitiu que os filhos dos homens, que lhe são desobedientes, estejam sobre a terra enquanto ele determinar. Então, quem fez os céus dos céus, o primeiro, o segundo, o terceiro, sabe lá quantos são, né? Nós vamos saber. Provavelmente são 3 céus mesmo. Mas isso é conversa para um outro dia. E permitiu filhos dos homens desobedientes ficarem aqui na terra. Eles podem ficar aqui na terra durante um tempo. Até que eu determine que acabou a brincadeira, diz o Senhor. Até que eu venha. Quando a trombeta soar, quando o tabernáculo descer lá do céu, o santuário descer, quando o Senhor restaurar todas as coisas, quando pôr um ponto final em toda a maldade, quando não houver mais dor, nem lamento, nem enfermidade, nem choro, nem ranger de dente, quando não houver mais isso, então acabou a oportunidade dos desobedientes. Então, você que está me ouvindo, aproveite, obedeça, se renda ao Senhor, enquanto é tempo. Lembremos-nos, os mortos espiritualmente não poderão louvar ao Senhor. Se morreu sem aceitar Jesus como Senhor e Salvador, em regra, como eu já expliquei, não poderão louvar o Senhor. Os mortos não podem louvar. O louvor e a adoração é só para vivos. Aqueles que estão vivos no Espírito têm o desejo de bendizer o nome do Todo-Poderoso de Israel, agora e para sempre. Aleluia. Para finalizar, louvemos ao Senhor, confiemos nele, vivamos de glória em glória, repreendamos toda a idolatria. E que Deus nos abençoe. Repito a última oração. Louvemos ao Senhor, confiemos nele, vivamos de glória em glória e repreendamos toda a idolatria em nome de Jesus. Que Deus nos abençoe. Amém. Amém e amém. Vamos receber a bênção? Senhor, eu oro para que o Senhor coloque fim a toda a idolatria. Toda a idolatria. A todo espírito de engano. A tudo aquilo que está iludindo pessoas. Às vezes bem intencionadas. Tudo aquilo que está iludindo líderes religiosos. De outras crenças, até estando bem intencionado. E eu peço que o Senhor repreenda toda ação demoníaca com o espírito do engano. e que a tua bênção repouse sobre cada um. E quando cada um ouvir essa palavra breve, possa dizer: eu quero aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador da minha vida, eu vou fazer uma mudança na minha mente, nos meus valores. Eu não vou me conformar mais com esse século, não vou mais me amoldar, não vou tomar a forma desse século. Não importa quantas pessoas assim o fazem, não importa se vão me recriminar, eu não quero mais. Senhor, opera essa mudança de valores. Senhor, opere, por favor, essa transformação na mente, essa mudança completa do ser, da pessoa, para que ele possa ou ela possa experimentar o caminho, a verdade e a vida. Porque ninguém vai ao Pai senão pelo Senhor. Até quem toca na orla das vestes experimentou a graça porque tocou no Senhor, ainda que fosse na orla das tuas vestes. Então, Senhor, tira todo o espírito do engano, tira toda a mentira, tira toda a idolatria, tira todo o principado e potestade que atua sobre as cidades, as nações, o planeta. Vence definitivamente, Senhor. Maranata, vem, Senhor Jesus. Estabelece o novo céu e a nova terra. Estabelece a nova Jerusalém, Senhor. Estabeleça, por favor, a nova Jerusalém, para que nós possamos andar juntos contigo, junto contigo, Senhor, e provar daquilo que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração algum, o que o Senhor tem preparado para aqueles que te amam e andam segundo os seus mandamentos. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a inspiração, a comunhão, a consolação do Divino Espírito Santo, seja sobre nós permaneça, juntamente com todo o povo de Deus espalhado sobre a terra, pondo fim à idolatria e a todo espírito de engano, hoje e eternamente. Amém. Aleluia. Glória a Deus.